Domingo de Ramos, oração. Senhor, hoje eu te recebo como Rei da minha vida. Assim como o povo te acolheu em Jerusalém, eu também abro o meu coração para ti. Mas não quero apenas te exaltar com palavras, quero te honrar com a minha vida. Entra, Senhor, e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Reina em mim, com amor, com verdade e com poder. Amém.